Pessoal, só para fazer esse link da palestra, dos assuntos que o Renato abordou aqui para a parte que o Juliano vai abordar, que é uma parte que fala um pouquinho mais também sobre a questão, tanto casuística, mas muito da espiritualista, obviamente. Óbvio que existe uma supressão da informação pelos governos do mundo, né? Isso não dá para distinguir um ou outro, mas ainda bem que existem pessoas que estão dispostas a tomar coragem e falar a respeito do assunto, a respeito de que acontece bem sob as nossas cabeças. Ou às vezes até no meio de nós, né, Juliana? Então, nós temos diversos, algumas pessoas que nós chamamos de insiders em inglês, são pessoas que estão no meio dos governos ou nas forças militares e que tomam coragem em um determinado ponto da sua vida de falar. Lá fora nós temos alguns exemplos, por exemplo, como Corey Good. Quem não conhecer essas personalidades que eu só vou citar aqui, pode pesquisar a respeito. Corey Good, David Wilcock, Bob Dean, Paul Hellyer, Stephen Greer, Tom DeLonge, que é uma figura um pouco polêmica agora, muitas pessoas tentando desacreditar o trabalho dele, mas particularmente eu estou vendo uma vertente interessante no trabalho que ele está começando a desenvolver. Greg Braden, não é tanto essa parte ufológica, mas ele é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito forte nessa questão espiritualista, na questão de consciência das nossas potencialidades extrasensoriais, mas que são naturais dos seres humanos. Mas também, lá na frente, nós vamos poder perceber que isso está relacionado com a questão de transição planetária, está relacionado com o fenômeno ufológico. E também Edgar Mitchell, que era um ex-astronauta, que realmente vem falando muitas coisas de testemunho próprio nas suas viagens. Por favor, o próximo. E no Brasil, nós temos alguns deles, peço perdão aos que nós não relacionamos aqui, tem muitos nomes, mas é só para dar alguns exemplos. Doutora Mônica de Medeiros faz um trabalho fantástico, não só na Casa do Consulado em São Paulo, mas no país inteiro e fora também. Margarete Áquila, Fábio Del Santoro, professor Laércio Fonseca, Hélio Couto, que explica tudo o que vocês imaginam através da mecânica quântica, através da física quântica, espiritualidade, materialidade, seres extraterrestres, dimensionalidade. Grande Moacir Uchoa, Marco Antônio Petit, e claro, agora, Juliano Posati, que eu vou fazer um breve descritivo a respeito dele para quem, de repente, ainda não conhece perfeitamente a história dele. Ele é escritor, documentarista e entusiasta de novas ideias que inspirem a quebra de paradigmas obsoletos nas áreas da espiritualidade, ciência, filosofia e ufologia. Publicitário desde 1999, Juliano é formado em marketing e pós-graduado em estratégia militar para a gestão de negócios pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Fundou a Posati Filmes em 2014, com o profundo desejo de atuar de forma proativa na evolução do ser humano e na transformação do mundo como o conhecemos, em um mundo bem melhor. Sua missão é produzir e distribuir conteúdo audiovisual inteligente, exclusivo e de alta qualidade, sempre com o objetivo de fomentar a transformação para melhor das pessoas que atingir. Seu primeiro documentário e livro, produzido e escrito em parceria com os amigos Fábio Medeiros e Rebeca Casagrande, foi o Data Limite, segundo Chico Xavier, traduzido em 7 idiomas e assistido por milhões de pessoas. O documentário não chegou a 202 países do globo terrestre por acaso. Sua mensagem revolucionária... Sua mensagem revolucionária alcança milhares de povos, lares de todos os dias, rompendo paradigmas obsoletos da espiritualidade humana e propondo a transformação interior capaz de ampliar significativamente a forma como nos relacionamos com o todo. Juliano mora em São Paulo, é casado, pai de um menino e dois schnauzers. Dirige os canais do YouTube da Posati Filmes e também o seu canal específico Juliano Posati, onde publica e distribui regularmente suas reflexões pessoais e novas produções. Também está à frente do Círculo, uma iniciativa ousada que une conhecimento, movimento e transformação através de uma numerosa comunidade em rede. Saiba mais em circulo.posati.com. Com vocês, Juliano Posati. Nós temos uma hora. Então tem que ser produtivo, né? Boa noite, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram da palestra do Fábio? Do Renato, perdão? Fiquei vendo o Fábio ali. Vocês gostaram da palestra do Renato? É? Foi um bombardeio de informações, né? Eu vou bombardear um pouco menos vocês, tá? Porque, na verdade, desde que a internet chegou nas nossas vidas, a gente acreditava que a tecnologia ia fazer a gente trabalhar menos, né? E, na verdade, a gente está trabalhando mais. A velocidade aumentou, tudo aumentou. Os prazos só que encurtaram. Porque a informação está circulando muito rápido. Você vê, uma palestra como a do Renato traz uma carga de informações. Se o Sócrates tivesse visto um slide desse do Renato, ele passaria a vida inteira pensando sobre aquilo. E vocês não tiveram nem 30 segundos para pensar sobre cada slide, né? Vocês foram metralhados, alvejados de informação. Então, por isso que o objetivo dessa minha parte agora é muito mais filosófico. Porque não adianta a gente só... É claro que é muito importante a gente ser metralhado por informação, viu, Renato? Você sabe. Ele só veio aqui amolecer vocês. Sabe aquele martelinho de bife? E amoleceu a carne de vocês. Eu só vou botar na frigideira. E servir, né? Então nós vamos falar um pouco sobre transição planetária e a data limite. Quem já assistiu o documentário Data Limite, levanta a mão para eu ver. Ah, uma boa maioria aí. 3 vezes? 10? Maravilha. Você me lembra uma mulher que... Olha, eu tenho cada história, uma mais engraçada que a outra, sobre o Data Limite. Engraçada e às vezes são bacanas. Eu tinha uma mulher que ela falava assim, que ela é depressiva, ansiosa, e aí ela punha o Data Limite para ela dormir, porque ela tinha insônia. Então, ela assistiu, gostou e disse que trazia uma paz para ela que ela começou a usar para dormir. E funcionava. Só que ela tinha que assistir ele inteiro, ela dormia só no crédito. Mas dava certo, porque pelo menos ela tinha um horário para dormir. Eu achei bacana até. Data limite terapêutico. Então, você volta para o começo da palestra para mim, por favor? Outro que vai precisar começar a ouvir o data limite aí para dormir, ó. Já estava ansioso lá na frente. Então nós vamos falar um pouco do data limite e eu vou falar um pouco com vocês da filosofia que esse filme entrega. Que muito curiosamente foi a filosofia que eu apresentei na primeira palestra do data limite há umas 70 palestras atrás. Foi a base filosófica que eu apresentei, que eu pude absorver do filme depois que o filme estava pronto. E essa base filosófica deu origem ao livro do Data Limite, que foi um sucesso muito legal e que foi uma surpresa, né? Porque depois, muito depois, eu vim estudar a obra do General Shoah e encontrei essa mesma filosofia em Mergulho no Hiperespaço, exatamente a mesma sequência que eu vou apresentar para vocês. Então nós vamos falar um pouco dessa filosofia que está por trás da filosofia do Data Limite, nós vamos falar de transição planetária e vocês vão ver como essas coisas se encaixam. Quem aqui sabe o que é transição planetária? Quem aqui tem alguma vertente espírita e espiritualista? Levanta a mão para eu saber. Quem não sabe se casa ou compra bicicleta, também levanta para eu saber. Também não sabe. Católicos, tem aqui? Ah, sou católico. Não precisa, você pode levantar, meu filho. Eu fui 25 anos católico, fiz teologia bíblica e pastoral. budistas, tem. Gente, a japonesada na cidade não tem nenhum budista. Umbanda. Ah, Umbanda tem. Legal. Tem alguma que eu não citei? Outras escolas iniciáticas que não podem dizer o nome? Sociedades secretas que também não podem dizer o nome? Não levantem a mão. Tá bom. Então vamos só fazer um en passant rapidinho. O termo transição planetária tem várias tradições que vão falar de de transição planetária. Talvez a tradição mais antiga, os conhecimentos mais antigos que remontem a uma passagem de era ou a um upgrade na condição da raça humana de um status quo para um novo status quo, talvez seja a própria astrologia. Porque você tem as eras, né? Nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquários, né? E cada era tem a sua característica, a sua influência a partir das constelações. Isso já são conhecimentos dos antigos egípcios que provavelmente herdaram dos atlantes e que provavelmente herdaram de gente de fora do planeta. Então, a coisa de um movimento de mudança de status quo, ou seja, de mudança de condição, de civilização, não é novo. Não é novo. Mas, dentro da decodificação do Espiritismo, Kardec vai chamar isso de transição planetária. Então, transição planetária é a mudança do status vibratório de um planeta. Então, o que é o status vibratório de um planeta? É a soma da vibração dos seus habitantes. Então, se você virar para mim e falar assim, ah, o planeta está uma merda. Não vou falar o que quer dizer, porque vai ser deselegante. Né? Mas lembre-se que o estado vibratório do planeta é consequência da soma dos nossos estados vibratórios. É como se essa sala aqui. Tá todo mundo veio bonito, cheiroso, escapou da chuva, entrou aqui numa boa. De repente, faz de conta que teve um tsunami lá fora, a gente não pode sair. A gente vai ter que ficar aqui um mês falando de transição planetária. Né? Já pensou daqui um mês, nós todos aqui sem poder sair, sem poder tomar banho? Imagina o estado do cheiro que vai ficar essa sala. Né? É resultado direto do quê? Da nossa própria condição, da nossa própria exalação sudorípara. Hã? Da nossa sudorese. Então, quer dizer, perceba que é uma coisa física. Né? É uma coisa física. Transição planetária é uma coisa física. Então, o Kardec, ele vai, na obra da decodificação espírita, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, ele vai classificar os mundos de acordo com esse estado vibratório. Né? Então, de acordo com a obra espírita, o planeta Terra hoje seria considerado um mundo de provas e expiações. É um mundo onde domina o mal ainda. Tem um mundo pior que esse, né? Que é o mundo primitivo. Aí é paulada mesmo. Imagina um mundo onde o programa do Datena acontece em todos os lugares. Dentro de cada lar acontece o programa do Datena. Isso é um mundo primitivo. No mundo de provas e expiações, que é o que nós temos, o mal ainda domina, mas já existe o bem. O bem já está começando a se manifestar. E aí, qual que é o próximo passo nosso? Vai ter o tal do mundo de regeneração. Tá? Isso tudo é uma nomenclatura que o Kardec usou. Se você for para outras escolas, você vai ver outras nomenclaturas que vão falar a mesma coisa. Tá? Eu só estou pegando porque o Chico bebia da fonte de Kardec. Então, o mundo de provas e regenerações é um mundo onde a maioria já pende para o bem. O mal ainda existe. Mas vamos dizer assim, já não passa da Atena na televisão. Não tem Cidade Alerta, não tem mais isso. Já não é um mundo tão belicista, já não é um mundo tão focado em guerra, percebe? O objetivo das pessoas já é evoluir. Ele ainda vai nos levar para um mundo, feliz e depois para um mundo perfeito. Ainda tem vários, então um plano de carreira ótimo para essa coisa de mundo, viu? Então não é que... Então, o pessoal acha que 2019 é o fim do mundo, 2019 a Terra vai virar um paraíso, nada disso, não é nada disso. Tá? Então existe essa mudança de status, essa mudança do jeito de pensar, essa mudança no objetivo, no propósito das pessoas. Beleza. Introdução feita sobre transição planetária? Legal. Então eu vou falar de data limite com vocês agora. Passa um slide para mim. Mas antes, olha só como é que coisa bacana, né? Porque eu fiquei vendo a palestra do Renato, eu falei assim, tá bom, e quando é que esse pessoal aparece? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Quando é que eu vou poder tomar um chope com um ET? Sentar mesmo, pô, assistir um UFC. Uma coisa mais íntima, né? Mostrar a revista UFO pra ele. Mas vamos ler junto. Ouvir música junto. Como é que vai ser isso? Eu vou falar pra vocês que quando eu entrei nessa história de muito de gaiato, sem saber, eu tenho uma produtora, né, de filmes e tal, e o meu sócio estava com esse projeto engavetado, um tal de projeto de data limite. E numa conversa em 2013, ele me falou isso. Ele falou, ah, tô com um projeto aí. Ele disse que o Chico Xavier falou que um dia, que se não tiver guerra aí até 2019, nós vamos ter um encontro com outras civilizações. Eu falei, oi? Chico quem? Não foi o Bento? Não foi o Anísio? E não foi o Buarque? É Xavier que está falando. Xavier. Eu falei, posso dar uma olhada nesse projeto? E aí fui me interessando pela coisa. E aí veja só que coisa interessante. Isso aqui é de 2014. Logo depois a gente lançou o Data Limite, saiu na Globo News, né? NASA diz que encontrará vida fora da Terra nos próximos 20 anos. Como eu disse para vocês, a gente não está tendo tempo de pensar nas coisas que a gente vê. E o fato, gente, é que existem coisas que são atemporais. Existem coisas que não têm data de validade. Existem conhecimentos que estão muito além das informações. Informação tem data de validade, conhecimento não. Conhecimento é pleno, conhecimento é uma experiência com a verdade, ou com a porção da verdade que nós somos capazes de suportar. Veja, informação é assim, amanhã vai chover, o dólar subiu, o dólar desceu, a Dilma subiu, a Dilma desceu, o Lula subiu, o Lula desceu, isso é informação. Isso não muda a vida de ninguém, pelo menos não por muito tempo. Agora, isso aqui muda os rumos da história humana. Isso aqui não é informação, isso aqui é conhecimento. E na correria do dia a dia, na pressa do dia a dia, nós estamos distraídos com aquilo que é relativo. E não prestamos atenção no que é absoluto. Então, por isso que eu disse para vocês que essa é uma palestra filosófica. Guilherme, passa aí para frente. Essa é uma palestra filosófica. E eu quero passar com vocês os fundamentos filosóficos desse documentário, os fundamentos filosóficos desse movimento de transição planetária, porque é só mergulhando profundamente nessa questão e sem medo, porque a experiência com essa verdade, a experiência com esses conhecimentos são constrangedores, sabe por quê? Porque você começa a olhar para você e não tem nada mais constrangedor do que olhar para você. Você para você mesmo, é claro. Eu gosto de olhar para vocês. Mas você para você mesmo. Não tem nada mais constrangedor. Não tem nada que dê mais medo na gente. Porque a gente tem medo do que a gente vai achar. E é justamente esta a pauta da transição planetária. Porque se você quer falar de transição planetária, você quer falar de transformação. E não tem como falar de transformação sem falar do amor-movimento, ou do movimento do amor, sem se deixar afetar pelo movimento do amor, sem se deixar afetar por isso que você está ouvindo. Aí a coisa fica delicada, porque vai mudar quem você é. Vai mudar quem você é. É por isso que tem um fólogo que não gosta de espiritualista, entendeu? Que a gente põe o dedo na ferida. Né? Eu posso falar isso porque eu já fui expulso há muito mais tempo do que o Renato dessa coisa toda. Não tenho problema com isso. Olha lá, são quatro pilares filosóficos que nós vamos abordar. O primeiro deles eu chamo de perspectiva. Passa um para mim, Guilherme. Perspectiva. Gente, quando a gente... Passa mais um, por favor. Quando a gente começou o filme, vamos lá. Bota aí. Bota tudo aí na tela. Olha que coisa louca, né? Você ter que juntar num filme espiritualidade, ufologia, parapsicologia, física quântica e mais um monte de coisa. É um balaio de gato esse negócio. Só que cada ponto de vista, já dizia o Leonardo Boff, aos católicos aí de plantão, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, por exemplo, vocês aí em cima, aí embaixo, aqui embaixo, por exemplo, vocês estão me vendo numa posição muito desprivilegiada, porque para vocês eu estou mais gordo. Para eles lá em cima eu já estou normal. Não é? E não mudou o quanto eu estou pesando, eu estou pesado do mesmo jeito. Mas lá para aquele pessoal eu fico mais simpático. Opa, não foi o meu, foi o dele. Sai correndo, vai explodir, corre, corre, corre. É médico? Ah, quase, quase. Não, médico tem que deixar, né? A doutora Mônica é um inferno se fazer reunião com ela, porque tá toda hora o hospital fica ligando para ela. Veja como cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu estava vendo a palestra do Renato e fiquei pensando assim, imagine um apartamento beira-mar. Daqueles que dá para ver todo o mar bonitão. Imagine que na janela desse apartamento tem um aquário pequenininho, com um peixe. Esse peixe está lá naquele aquáriozinho, com o oxigêniozinho dele, as pedrinhas dele, cai comidinha lá de vez em quando, né? Aquela vidinha de peixe de aquário. E ele olha para o mar e ele fala assim, será que existe vida inteligente lá fora? Porque eu não estou vendo nenhum aparelhinho de oxigênio. Então, logo, já existe uma teoria entre o peixe do aquário, os peixes do aquário. Eles falam, olha, não tem nenhum aparelho de oxigênio, então não é possível que tenha vida nesse oceano todo. Então, eles vivem esse paradigma, né? Outra coisa, eles nunca viram uma mão despejar flocos de comida sobre o mar. Então, eles falam, não tem alimentação. Então, já é uma segunda teoria. Você vê que vai formando o quê? Um paradigma, né? Não pode ter vida inteligente no mar. Terceiro ponto. Eles nunca viram. Né? Nunca viram. Quarto ponto. Nunca um peixe do mar apareceu no aquário para falar com eles. Para cumprimentá-los. Né? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Você percebe? É um ponto de vista. Agora, talvez um peixe de rio já pensasse diferente, né? E o peixe do fundo do oceano, completamente diferente. Então, tudo é uma questão, gente, de expandir perspectivas. Expandir perspectivas. E aí é que entra a grande dificuldade, que é a gente ouvir e entender a perspectiva do outro, que parte da experiência dele, que é muito importante. Porque só ouvindo a experiência do outro é que a gente começa a costurar uma colcha de retalhos e aí a gente começa a ter uma noção melhor. Imagina se nesse aquário, de repente o dono do apartamento, querendo fazer uma graça, compra um peixe que veio do mar e põe no aquário. É o famoso abduzido ou contatado. Um estranho no ninho, que não sabe, gente que ele fala, ninguém entende, né? E fica ali todo mundo. É o mito do Platão redesenhado, né? Passa mais um para mim. O problema é que a gente, acho que mais um também. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? E a gente ignora. Isso aconteceu com o Kardec, quando o Kardec começou a decodificação da doutrina dos espíritos. Porque você imagina, um pedagogo formado na Suíça, bambambam, bam, bam, socialite de Paris, né? Crème de la crème. Aí convidam ele para visitar umas reuniões lá, onde as pessoas punham a mão na mesa e a mesa saía girando. Você imagina. Imagina convidar o Fernando Henrique Cardoso. Olha, está acontecendo umas reuniões aqui, Fernando Henrique, que tá as mesas, a gente põe a mão, a mesa gira. Já pensou? Foi isso que aconteceu com o Kardec. Ele não quis ir. A hora que ele foi, ele viu que não tinha nada de sobrenatural. Que o que estava acontecendo ali era um fenômeno de origem inteligente, de uma parte da natureza que a gente ainda não conhecia. Era só isso. E aí, quando começaram a falar para ele, ah, agora você começou a mexer com essas coisas sobrenaturais, olha o que ele responde no Livro dos Médiuns. Olha, o que é sobrenatural? É o que está contrário às leis da natureza. Então, vocês conhecem todas as leis? Vocês sabem exatamente onde elas começam e onde elas terminam? Então, vocês me provem que a existência dos espíritos são contrárias às leis da natureza, que não é e não pode ser uma dessas leis. Veja, a gente chama de paranormal. Paranormal é o quê? O que está além do que é normal. A gente chama de sobrenatural, ou seja, não é natural, está fora. A gente chama de extraordinário. Olha só o que a gente faz. Tudo aquilo que a gente não entende, por medo, a gente bota na sala de fora. É o corpo estranho. É o cunhado que acabou de chegar. É o genro adolescente. Né? Ele não é parte desta família, minha filha. Ele é o extraordinário. Né? A gente põe pra fora. A gente põe para fora porque a gente tem medo, gente. A gente tem medo. O medo é a raiz de praticamente todos os males. Eu ousaria dizer para vocês que o grande contraponto do amor é o medo. Porque o amor nos expande, o amor nos leva ao encontro do outro e o medo nos faz fechar-nos em nós mesmos. E a partir desse momento que o medo nos fecha em nós mesmos, aí começa a raiva, o ódio, as justificativas, que você mantém tudo para fora. Enquanto nós, humanidade, tivermos medo, não acontece contato aberto, público. Você percebe? Agora, como é que a gente chega a essa condição? A gente tem que superar o medo. Eu tenho uma história muito engraçada que eu conto nessas palestras, que é assim. Eu passei certa vez, logo depois da produção da Telemite, eu passei umas férias numa fazenda, bem isolada. E não tinha iluminação pública nessa fazenda, eram umas iluminações baixinhas que ficavam apontando para o chão. Então era, nossa, era afastado da cidade, você olhava para o céu, era maravilhoso. Sabe quando você pega uma estrada que não tem iluminação, você apaga tudo, parece que o céu acende, né? Então era assim essa fazenda. E tinha no meio da estrada que levava até a casa onde a gente estava, tinha uns jardins gostosos. Eu falei, nossa, eu estou precisando dar uma meditada. Eu acho que eu vou para esses jardins. Mas era dezembro, eu suo em bicas. Eu falei, não, vou à noite, que é para poder, né, relaxar. E vou sozinho também. Porque levar a mulher para fazer meditação não dá. Não dá, porque assim, ó, no caminho ela vai falar da fatura do cartão de crédito, da compra, da forma que precisa comprar, o que está faltando em casa, as próximas férias de dezembro do ano que vem, sendo que você nem cumpriu dezembro agora. Ela vai enchendo a tua cabeça com toda a pauta dela. Chega lá, ela que é um ser mais evoluído, pum, desliga e medita. E você fica lá agoniado com toda a pauta que ela te passou. Porque você ainda não é tão evoluído quanto ela. Então eu falei, vou sozinho. Só que tinha um porém nessa história. O caminho até o tal do jardim dava acho que 1 quilômetro, mais ou menos, daquelas ruínas de meio de floresta, não tinha iluminação. Eu estava sem carro e falei, tá bom, vou a pé. Né? Mas também não queria levar celular. Porque já tinha o infeliz do WhatsApp nesse momento. Não dá também para levar. Falei assim, bom, vou lá. Gente, a hora que eu cheguei na porta da estrada, vamos falar assim, que eu vi aquele breu, que não dava para enxergar um pé na frente. Eu queria um termo técnico para descrever a sensação. Eu acho que... Se não fosse aqui, se não fosse uma câmara, eu diria cagaço, né? Mas como isso aqui é uma câmara municipal, eu diria que foi um temor absurdo. Cara, mas eu tremia de um jeito que eu falei, Juliano, como você é ridículo. Como você é ridículo. E aí eu fui me arrastando naquela melhor estilo Chapolin Colorado. Eu vou! E cai, arrastando a perna e tremendo. Mas me cagando, gente. E aí quando você tem medo, sabe o que acontece? Tudo ao seu redor fica maior. Tudo é irracional. Aí as árvores, pareciam as árvores da Bruxa de Blair. Pareciam os demônios querendo me agarrar. O vento fazia o canto que era o Satanás. Eu olhava, não enxergava nada e naquele processo, mas me arrastando. Que eu sou assim, né? Capricorniano é teimoso. Eu fui me arrastando. E à medida que eu comecei a me questionar, assim, mas tô com medo de quê, gente? Tô com medo de ladrão? Não, puta, nós estamos longe demais de ladrão. Tô com medo de espírito? Imagina. Também sou espírito, tá tudo certo. A produtora tá cheia deles. Tô com medo de ET? Mas, ao muito contrário, eu tô louco pra encontrar um ET. Tô com medo de bicho? Ah, de bicho. Mas também nada que um grito meu não assuste mais ele do que ele a mim, né? Aí nesse processo de elucubração, o que foi acontecendo? Os olhos começaram a se adaptar ao escuro, né? Tá sanado lá, né, mano? Tudo tranquilo. Sobreviveu? Ah, então era hospital mesmo. Mas ela tá bem, ou não? Tá tudo bem. Nós vamos, depois vibramos por ela. Já, que bom. Que bom e que chato, mas... É a transição. Tudo é transição nessa vida, né? Aí você imagina o seguinte. Que eu comecei... A hora que os olhos começaram a se adaptar, eu comecei a reconhecer aquele lugar. Que eu já tinha andado ali durante o dia. E no processo de reconhecimento, as árvores voltaram a ser somente as árvores. O vento voltou a ser somente o vento. O caminho voltou a ser só o caminho. E acabou o medo. Eu comecei a pular, tipo Alice no País das Maravilhas. Porque, gente, o que nos transporta do estado do medo para o estado da felicidade é o conhecimento. A partir do momento que você reconhece o caminho que está, por mais escuro que ele pareça, você se liberta do medo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, vai dizer que o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Ou seja, o que é patrocinar? É dar os recursos necessários para você se libertar. Se libertar do quê? Do medo. E veja, tanto é o conhecimento, passa um para mim, Guilherme, que o Chico, mais uma, no programa Pinga Fogo, de 1971, ele vai dizer o seguinte, nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Chico não falou que ia ser uma religião, um movimento, Chico não falou que ia ser um papa, Chico não falou que ia ser um político. Chico falou que ia ser a ciência, ou seja, o reservatório do conhecimento humano. É o conhecimento que nos liberta. Passa mais um, vou cortar aquele vídeo. Olha só isso aqui. Isso aqui é a sonda Cassini. Dá para apagar a luz um pouquinho? Coisa rápida. Isso aqui é uma foto da sonda Cassini de 2013. Olha que bonito. É o planeta Saturno. Né? Então, o Sol está atrás do planeta Saturno, a sonda passou, né, e fez essa fotografia, que é sensacional. Essa fotografia ficou mundialmente famosa. Vocês sabem por quê? Hã? São José dos Campos está aqui, ó. Passa um para mim, Guilherme. Olha lá. We are here. Veja que coisa. No céu de Saturno, nós somos uma estrela. Olha isso. Olha a imensidão. Passa mais um. Para mim, agora pode acender a luz, que eu tenho medo de escuro. Mas pode acender mais uma, como tava. Que também muito clarinho, dá aquele climinha, né? Veja, olha, o SETI Institute, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, através da Jill Tarter, que é uma das cientistas-chefe, declarou num TED Talks que o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que por sua vez é uma galáxia em 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até. É tanto bilhão que parece plano de governo do PT. Gente, se cada estrela... Vamos fazer assim uma conta estúpida, nada científica, só especulativa, tá bom? Não é para levar isso à frente. Mas, se cada estrela tivesse 9 planetas como os nossos, como a nossa estrela tem, 9 planetas ao redor. Então você tem 9 vezes 400 bilhões vezes 100 bilhões. Sabe quanto isso dá? 360 sextilhões de possíveis planetas. 360 com 21 zeros. Aí o sujeito vira pra gente e fala assim: ah, vocês acreditam em vida extraterrestre? Porra, eu me sinto falando com peixe. Eu falo não. Não acredito. Eu sei. Acreditar, eu acredito no Papai Noel. Acredito na Sandy Júnior. Entendeu? Acredito na fadinha do dente, se eu quiser. Isso eu sei. Questão óbvia, gente. O General Uchoa costumava dizer que a gente começa a estudar essas coisas, a gente sente uma claustrofobia cósmica. Olha que chique. E é isso, nós estamos no aquário, mano. Nós estamos no aquário, no AP, lá na Riviera de São Lourenço. E a gente ainda acha que é o dono do pedaço. A gente ainda acha que está nadando no bom e no melhor. Porque o nosso aquário é de cristal. Você imagina o peixe do mar olhando para a nossa cara. Que lindo, né? Passa mais um. Você vê perspectiva. Esse processo de perspectiva que vocês estão vivendo até agora, ele leva a um segundo processo, que é o de expansão de consciência. E aí é que ufologia começa a casar com espiritualidade, e aí é que ufologia e espiritualidade começam a trabalhar em transição planetária. Porque o que é a transição planetária? Não é a mudança do status quo, da vibração do nosso planeta? Logo, se a sua consciência melhora, e a consciência de todo mundo aqui melhora, será que isso vai mexer no estado da cidade de São José dos Campos? E de repente, se esses grupos começam a acontecer em todo o Brasil, será que melhora o estado do Brasil? Já tem pesquisas científicas mostrando que sim. Eu vou mostrar algumas para vocês. Veja, vamos lá. Processo de expansão de consciência. Passa para mim, Guilherme. Ó, o Einstein já falava. Tem aqui um aviso legal do gênio, hein? Olha lá. A mente que se abre uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Portanto, ainda há tempo, porque agora o negócio vai ficar hard daqui para frente. Então, se não estiver interessado no processo, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vai em frente, Guilherme. Pode ir mais um? O que é o processo de expansão de consciência? De alguma forma, você entra em contato, é aquilo que eu estava dizendo. Isso nós temos estudado no Círculo da Posat Filmes, que é um grupo de estudos avançados que nós temos agora. Nós temos um monte de informação por aí, espalhada. Conteúdos. Mas acontece alguma coisa. Eu costumo dizer que tudo que está à nossa disposição são conteúdos, porque o conhecimento acontece dentro de nós. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira... O conhecimento é uma coisa que a sua consciência acessa. Ela faz como que um download. E isso, quando você faz esse download, isso muda você de algum jeito. Por exemplo, assim, ó. Quantos livros existem no mundo sobre paternidade? Sobre ser pai? Uma tonelada. Daria para encher esse auditório aqui com livros e livros e livros que explicam o que é ser pai, o que é ser mãe. tem muito conteúdo, certo? Mas quantos livros seriam necessários para conter o conhecimento que você acessou no momento em que você viu o seu filho nascer? Você percebeu a diferença? Muda alguma coisa dentro de você. Muda para sempre. Porque essa experiência com o conhecimento é uma experiência com a verdade. E ela gera essa expansão de consciência. E essa expansão de consciência vai fazer com que sempre você busque o aperfeiçoamento na sua forma de ser e de se relacionar com os outros. Aí é que está o bacana. O conhecimento gera movimento. E o movimento é que gera transformação. Legal, né? Fui muito rápido ou não? Tem gente que ficou meio assim... Parece o cara daquela propaganda da Honda, sabe? Cabelo todo pra trás. Vocês me falem se eu for muito rápido. Vamos lá. Passa mais um pra mim, Guilherme. Veja só. Uma das coisas interessantes quando você passa a acessar e buscar o conhecimento é que você reconhece a verdade no outro. Porque você experimentou a verdade. Pôncio Pilatos ficou com uma cara de guarda-chuva. Cabo de guarda-chuva, quando Jesus virou e falou assim: quem conhece a verdade reconhece a minha voz. O Pôncio Pilatos ficou assim, ó, perdido, mais perdido do que amendoim em boca de banguelo. Olhou para Jesus e falou assim: o que é verdade? Você já se perdeu lá atrás, né? Tava mais perdido que consoante e refrão de axé. Quem conhece a verdade reconhece a minha voz. Aí quando você olha, você começa a buscar, e você olha um cara como Chico Xavier, você reconhece nele a porção da verdade. Você reconhece nele essa coisa. Porque, cara, o Chico vai pro programa Pinga Fogo, ele começa a mencionar, e aí começa toda a história da data limite, ele menciona o tal prazo de 50 anos, né, da humanidade. Ele menciona a preocupação com a questão nuclear. Ele fala assim: olha, se a humanidade não entrar num conflito de extermínio, numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, vai ter muita gente, eu vou pedir licença agora aos que não são espíritas, que eu vou falar só com os espíritas. Teve muito espírita que me encheu a sacola nos últimos anos, repetindo, feito uma agrária manca, a seguinte frase: ah, mas espírito superior não marca data. E eu falo: criatura, isso é um problema seu e do Chico, discuta com ele. Porque foi ele que falou, tá no pinga-fogo, não fui eu. Percebe? Veja, o que o Chico começa a delinear no pinga-fogo é que o início da transição planetária, ou na verdade... uma intensificação no processo de transição aconteceria a partir de 2019 se nós não entrássemos numa guerra de extermínio. Por isso ele dá um prazo. Então o que ele está fazendo, na verdade, ele está colocando a meta para a gente como 2019. Entendeu? É tipo uma meta. Falou: olha, a humanidade tem que chegar até essa data sem fazer uma guerra de extermínio. É meta, porque todo projeto tem um cronograma, todo cronograma tem uma data limite, tem várias datas limite, e toda data limite tem uma meta. Agora, você está me dizendo que espírito superior não marca data porque espírito superior não tem meta? Você acha que espírito superior toca esse projeto planetário sem meta, para quando chegar na meta ele dobrar a meta? Você está confundindo espírito superior com presidente obsessor. São coisas diferentes. Tá? É meta. Data limite é meta. E o que chama atenção é porque é o Chico que fala isso, da chegada dessa nova era, da possibilidade de contato com outras comunidades da nossa galáxia. Cara... é o maior médium que já pisou esse planeta, depois de Jesus Cristo. Calma, eu nunca esqueço do chefe, meu filho. Fique tranquilo, o chefão é o chefão. Mas veja, a clarividência, a precognição, a expansão de consciência do Chico era tal, gente. Eu conversei com todo mundo, ou com boa parte das pessoas que conviveram com ele. Eu escutei histórias fantásticas. O próprio Pinga Fogo é uma demonstração disso, gente. O programa Pinga Fogo foi o programa de maior audiência na história. Antes do Chico começar a falar do contato, ele falou, por exemplo, de transplantes com órgãos de plástico. Transplante com órgão de plástico em 1971, meu filho. Não tinha nem Star Wars. Não tinha ET. Não tinha X-Men. O filme. Já tinha, acho que o gibi já tinha. Mas veja, lá atrás, falou de pré-sal. Sabia? Falou de pré-sal. Falou que o homem ia encontrar água na Lua. E a NASA, em 2013, achou 8 bilhões de litros de água só em uma cratera da Lua. Olha a coisa. E era natural dele. Isso que é o bacana, gente. Não é que a gente pensa assim numa pessoa com precognição, né? Ou com esse dom de presciência, a gente pensa o quê? Que o cara começa a tremer, baixa uma luz nele. Vai acontecer. Nada, nada disso. Chico era uma coisa assim, ó. O Geraldinho me contou umas ótimas. Sempre depois das reuniões tinha lá uma mesinha com bolo, café, doce de abóbora, aquela coisa de mineiro, né? E diz que todo mundo ficava conversando. O Chico adorava prosear, contar conversa. Jogar a conversa fora. E diz que de repente ele parava, ficava olhando assim para um canto meio fixo, como se estivesse pensando na morte da Bezerra. Eu costumo dizer que o Chico provavelmente estava vendo a Bezerra. Ele dava uma parada e virava. Numa noite em, acho que 83, 84, assim, aconteceu isso. Ele deu uma paradinha, aí virou pro Geraldinho e falou assim: Geraldinho, o que é multimídia? Imagina, 1984, início da década de 80. Ele falou, sei lá, Chico. Seja lá o que for mídia, deve ser um monte delas juntas, né? Aí ele falava assim, não, porque está dizendo aqui um espírito para mim que no futuro o evangelho será propagado por multimídia. E volta à prosa, conversa, come pão de queijo e não sei mais o quê. Diz que teve uma vez que ele levantou e sentiu a perna e todo mundo levantando. Ele falou, eu tô com... Aí sabe quando escapa a palavra da mente? E aí o Geraldinho falou assim, pensou assim, falou assim, deve estar com chulé. Tô com cãibra, né? Lembrou a palavra e ajudaram ele a levantar. Ele firmou o pé, fez aquele exercício e firmou. E tal, e passou, e conversa vai, conversa vem, e na hora de se despedir no portão, ele falou, tchau, meu filho, vai com Deus. E a propósito, eu nunca tive chulé nesta vida. Não, quer dizer, no programa Pinga Fogo, quando o cara pergunta assim, ó, qual o destino dos transplantados no Brasil? Tinha acabado de acontecer os primeiros transplantes de coração, e o grande problema era a rejeição. As pessoas estavam morrendo por rejeição. Perguntam ao Chico isso. O Chico começa a responder, parece que ele tem um ponto, que ele está ouvindo a resposta. Só que naquela época não tinha ponto, tá? Só para lembrar. Então ele começa a dizer assim, olha, a coisa dos transplantes devem prosseguir, mas aqui está o Dr. Bezerra de Menezes lembrando. Aí dá uma pausinha, ele dá uma risadinha, tipo assim, puta que pariu, o que é que os caras estão mandando eu falar? Ele dá essa risadinha e enfrenta com coragem. Doutor Bezerra está lembrando que os órgãos está sugerindo que os homens estudem órgãos de plástico na substituição dos órgãos de veículos de tecidos físicos para evitar a rejeição. Em 1971, filho, que a tua mãe ainda acreditava que se botasse a bolinha de lã vermelha na testa parava o soluço. Ai! Mas é a tua mente que para, não é a bolinha, criatura. É, pode ser. Aí é a tua explicação que eu aceito. Mas você já imaginou o mico em rede nacional? Você falou uma coisa dessa, gente. O pessoal nem sabia o que era plástico direito em 71. Tava começando a ter reunião de tapeware. Quem já fez reunião de tapeware? Erga a mão e entregue sua idade. Na minha casa tinha reunião de tapeware, hein? Acho que tem tempo que tem uns 50 anos na casa da minha mãe, dessas reuniões. Você imagina que loucura? Então, quando esse cara fala, dessa previsão, e quando ele fala que os espíritos superiores estão preocupados com a questão nuclear, eu tô perdendo a hora, né? Falta 15 minutos só para acabar a palestra. Pode ir? Meia-noite ainda é hoje. Ah, vocês ficaram aqui no feriado prolongado também, né? Podiam estar na praia, na janelinha do apartamento. Não. Então vai para frente. Passa aqui não é feriado? Segunda? Não? Ah, eu acho que vocês estão certos. Aqui é mundo de expiação e provas, né? Eu acho que a prova de que isso aqui é um mundo de expiação e provas, a prova de que isso é um mundo de expiação é que chocolate engorda. E picanha faz mal. Cheddar faz mal. Porque não, isso é muito injusto. Veja, os espíritos superiores que se comunicam com Chico e a maioria dos contatos com os seres extraterrestres sempre evidenciam a questão nuclear. A preocupação com o nosso domínio na questão nuclear. Tá? Eu fui atrás e consegui isso aqui. Esse até é um dado relativamente antigo, porque foi publicado no jornal The Guardian em julho de 2019. É um boletim dos cientistas atômicos. 2009. Opa! Não sei porque eu estou com 2019 na cabeça. Vai acontecer alguma coisa em 2019? Julho de 2009, tá, ó, Boletim de Cientistas Atômicos. Então, essa aqui é uma estimativa, tá, do total de ogivas nucleares. Claro que isso soma mísseis intercontinentais, aí tem outros aqui tipos. Mas esse aqui é só ogivas nucleares, ok? Então, veja só, aqui não está aparecendo o mapa por causa do contraste do projetor, mas vocês usem a imaginação, vocês estão vendo já aqui um mapa mundi, ó. Mapa mundi, ó. África, Índia, tá? Mapa mundi. Então, vamos aos números. Estados Unidos. Então, segundo esse boletim, tem 4.075 ogivas. Vocês vão ver, que, talvez, em palestras mais recentes minhas, que eu já trouxe até um outro relatório de 2017, que o número piora. Então, mas vamos ficar com esse aqui, que já está ruim o suficiente, tá? Também não muda muito, né? Tipo, ah, Juliano, tá a diferença de 2.318 ogivas entre uma palestra sua e outra. Eu falo, o papão comeu. Ó, 4.075 ogivas nos Estados Unidos, 5.192 ogivas na Rússia. Gente, uma ogiva. Isso aqui é aquela, que nem aquela bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki, tá? Lá caiu uma só. Estão falando de 5 mil, tá? Ó, Grã-Bretanha 192, França 300, Israel 200, Irã não tem nenhuma, disse, né? Índia 75 ogivas, Paquistão 15 ogivas, China 176 ogivas, Coreia do Norte 2. Todo o perrengue daquele gordinho na TV é por causa de duas bombinhas. Disse que agora ele tem 6. Né? E eu recebo e-mail todo dia falando que o mundo vai acabar por causa do bendito gordinho. Que só quer ter um espaço à mesa. Ele só quer brincar com os grandes. Sabe moleque de 9, 10 anos que quer sair com a turma do irmão que tem 15? Gente, é isso. O cara tá lutando ali de algum jeito para sentar à mesa. É isso. Tá? E eu estou falando isso de política de poder mesmo. O cara tem que ter. O cara tem que tá armado para poder sentar e negociar. Pode ver, ó. Qual, isso aqui, ó. Estados Unidos, vocês já ouviram falar desse país? Já, né? Grã-Bretanha, França, Rússia, já ouviram falar desse país? Rússia. Já ouviram? Olha que coisa. China, já ouviram falar? Já ouviram falar do Paquistão? Já ouviram falar de Coreia do Norte, de Irã? É, o que aconteceu semana passada no Paraguai? Vocês não sabem? Tá aqui do lado. Uruguai, quem é o presidente? Nome do presidente do Uruguai, valendo uma revista UFO agora. Não sabem? Argentina, sabe onde fica? Pelo menos. Sabe por causa do steak, né? Do bife de chorizo. Você vê? Nós estamos um pouco se lixando para o resto. Não é que nós estamos um pouco se lixando. Veja, a mídia não fala. A mídia não fala. O que está acontecendo no México? Qual foi a inflação do México hoje? África, então? Na nossa cabeça é o quê? Um bando de primitivo, macaco e leão. E deserto. E a África do Sul é uma das maiores potências emergentes do mundo hoje. E ainda assim a gente acha que todo africano é negro. E na África do Sul tá ficando loiro. Você sabia que tá ficando loiro de olho azul? É. É? Olha aí. Então vocês estão informados até. Você percebe como as informações que chegam até nós são manipuladas? Por que elas são manipuladas? Para continuar alimentando a economia do medo. O medo da guerra faz o quê? Aprova orçamento de defesa, que em 2015 foi de 1,6 trilhão de dólares em todo o mundo. Se você pegar essa grana e dividir por todo mundo que está abaixo da linha da pobreza, dá $5,75 por dia para cada pessoa. Cada pessoa já consegue comer um McLunch feliz. E ser feliz. Mas interessa a felicidade? Felicidade dá dinheiro? Não. Felicidade gera pessoas sadias que não precisam de remédio. Felicidade gera pessoas independentes que não assistem ao noticiário do medo. Felicidade gera pessoas seguras o suficiente para não aprovarem orçamentos de defesa. Felicidade gera pessoas irritantemente inteligentes. Dá lucro para quem, felicidade? Só para você. Percebeu? Olha aqui, passa um para mim. A questão, gente, é que olha a soma disso. Nós estamos sentados em 10.327 ogivas nucleares e existem relatórios mais recentes que vão levar esse número para 14 mil. Por isso, quando os espíritos que falavam com o Chico e os extraterrestres que têm feito contato falam da preocupação com a questão nuclear, veja, os caras têm mais de 10 mil motivos para falar sobre isso. Daí, avança mais um para mim, para eu correr, porque o pessoal vai me jogar daqui, eu tenho certeza. O Chico vai falar ao Geraldinho, e não só ao Geraldinho, aí está um outro engano do movimento espírita, que o pessoal acha que isso é invenção de moda do Geraldo. Mas vários amigos que frequentavam a intimidade da casa do Chico sabiam disso. A questão é que o Geraldinho foi quem pôs a boca no trombone, quem comprou a briga. O Geraldinho fez muito parecido com o que fez o ministro de Defesa do Canadá, que eu vou falar para vocês já já. Mas então ele fala, o Geraldinho está perguntando sobre uma reunião de potências celestes previstas no livro A Caminho da Luz. Psicografia de Chico Xavier, diz que as potências celestes se reuniriam com o próprio Cristo próximo à Terra para ver como é que andava a coisa por aqui. Se a gente já estava pronto, se não estava. Chegaram aqui e viram a gente montado numa pilha com 10.327 ogivas nucleares. Olha que beleza. Aquela saidinha sua que você vai, filho, vou rapidinho no mercado, não apronte nada. Você volta, tá pegando fogo na cozinha. Não é? E o problema é que você mora num apartamento, a tua cozinha pega fogo, vai incomodar o vizinho de cima, o de cima, o de cima, o de cima. Nós estamos num universo interconectado. Se a gente faz uma cagadinha aqui, a coisa se estende, você percebe? Então, acontece essa reunião, o Geraldinho indaga sobre essa questão e o Chico revela para ele que a tal da reunião teria acontecido em 20 de julho de 69, quando o homem chega à Lua. Olha que louco. O homem pisa na Lua, os caras se reúnem. 15 minutos? Tá. Vamos acelerar. Eu pensei que fosse 15 reais. Tá bom. Ah, tá bom. Vocês querem perguntar? Então nós vamos 15 minutos. Nessa ocasião, eles decidem conceder mais 50 anos à humanidade terrestre para verificar o avanço moral. E se a humanidade não entrasse nessa guerra de extermínio? Porque, gente, estourar 10.327 ogivas é o fim do planeta. Acabou a brincadeira, acabou a festa. Mas se a gente ultrapassa esse prazo em 2019, o que acontece? Acaba o mundo? Não. Jesus Cristo volta? Não. O mundo fica perfeito? Não. mas começa um processo de aceleração da transição planetária. Ou seja, começa a se acelerar todos os mecanismos de expansão de consciência no planeta. E aí, vai mais um para mim, vai mais um, pode ir mais um. Ele diz isso aqui no livro Não Será em 2012, ele diz assim, ó, se convivesse até a data limite, a humanidade vai estar pronta para entrar numa nova fase, e aí efeitos magníficos seriam verificados por toda a tarde. Inclusive, os nossos irmãos de outros planetas estarão autorizados expressamente a se apresentarem pública e oficialmente para os habitantes da Terra. O mesmo homem que falou da água, do coração de plástico, do chulé, esse cara, esse nível de consciência falou isso. Ou seja, quando um cara desse calibre fala, você para e presta atenção. Agora, ele não falou que vai ser em 2019, mas ele fala que a partir de então fica autorizado. Ou seja, tá liberado. A hora que pintar a oportunidade, baixa lá e, mano, e vamos começar a acelerar esse troço. Vamos mudar o status desse planeta, tá? Vai mais pra frente. Então, veja só, por isso que eu disse pra vocês, perspectiva leva um processo de expansão de consciência que vai levar a gente a um processo de integração cósmica. A consciência expandida começa a entender, vai pra frente, que, o Renato já colocou isso, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Olha esse texto, gente. Sabe, a gente tem uma mania, me desculpe os católicos, eu fui católico por muito tempo, a gente tem mania de ler Bíblia com voz de padre. Aí a gente não presta atenção, a gente não dá entonação. A gente lê isso aqui como? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Pô! Imagina você cantando uma menina no bar com isso aí, bicho. Você vai morrer solteiro encalhado. Nossa, você está bonita. A menina já fugiu já. Agora vamos dar um pouco de entonação. Veja, gente, meus amigos, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu falava pra vocês, porra. O porra é liberdade poética minha pra dar uma modernizada. Mas entendeu? É enfático! Jesus foi enfático na questão! Porra! Passa mais um pra frente. Olha isso aqui, ó. Até agora estou citando só gente, nome espiritualista, né? Mas aí entra. Vai mais um aqui, ó. Olha o Chico Xavier. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Falou isso em 71 no Pinga Fogo. Mas até aqui são espiritualistas. Vai em frente agora. Aí chega o ministro de Defesa do Canadá e fala que os UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. O ex-ministro de Defesa do Canadá trabalhou quase 30 anos com a rainha da Inglaterra. É uma outra qualidade de político, meu filho. Você está acostumado com... Não vou falar para não ofender gregos e troianos. Né? Você é um cara sério, um cara que está lá numa boa, vive num apartamento na beira do lago em Toronto, coisa mais linda. Eu fui até a casa dele. Não é um cara que precisa de like para sobreviver. Ele não é o youtuber. Você entendeu? E esse cara foi à rede nacional, entrou no Congresso americano para falar isso aqui. Então aí você para e presta atenção. E ele fala que o contato com essas comunidades só não começou por causa do armamento nuclear. Que os próprios seres estão dizendo isso nos contatos. E aí eu digo para vocês, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz esse ano? Uma organização que pede a abolição das armas nucleares. Eu digo para vocês, o que é isso se não o mover da espiritualidade, o mover da alta hierarquia em prol do processo de transição planetária, em prol dessa nossa integração cósmica? Você percebe que você está num vagão, mano, que está numa velocidade boa. Então, assim, expande a consciência para você pegar a vaga no próximo. Porque senão você... Aí é transição interplanetária, entendeu? Vai ficar aqui quem tiver no status quo desse planeta. Quem não tiver vai para outro, igual esse aqui, com PT, corrupção, Lava Jato. Vai ser uma delícia. Mais 1000 anos de Lava Jato. Pensa. Vai pra frente. Quanto tempo eu tenho? 15, 10? 10, né? 10. Ó. Parem e prestem atenção no que vocês estão vivendo. Nós temos, segundo o Chico, uma preocupação das potências celestiais e a preocupação dos visitantes é simplesmente a mesma. Então veja, espíritos de altas hierarquias e seres extraterrestres aparentemente são preocupados com a mesma coisa. Por que será? Por que será? Mas como é que eles sabem, como é que os ETs sabem que os espíritos estão pensando e os espíritos sabem que os ETs estão pensando? Não responda. Vamos deixar, ó, e tem gente que ainda acha que tem que separar espiritualidade de ufologia. Fica a dica. Pá! Ó, tá ao vivo pelo Face? Oi, boa tarde. Pá! Errado! O número do número de avistamentos após os testes nucleares de Hiroshima e Nagasaki, você está tendo uma intensificação nas séries de TV, cinema, Hollywood. Gente, Hollywood é uma arma ideológica, né? Lembra do Rambo? Rambo só matava o quê? Vietnamita, né? Você assistia um filme do Rambo, você queria matar um vietnamita, se você visse. Mas é arma ideológica, entendeu? A gente pode ver, tudo é mais chique hoje se você fala inglês, entendeu? Isso aqui não é a canetinha com luz vermelha. Canetinha com luz vermelha não vende, mas um laser point é muito... Você percebe a nossa... É uma arma de manipulação mesmo. Ó, YouTube, redes sociais, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um trecho que nós não usamos no Data Limite do livro e que vai ser trecho de um documentário que nós vamos lançar, se possível, no ano que vem ou no próximo. Mas o Chico falava que dentre os avanços vinha o contato com as esferas desencarnadas, vinha o avanço nas áreas médicas, e ele previu também, olha só, escuta bem, o surgimento de aparelhos que facilitariam o contato com esferas desencarnadas. Oi? Isso mesmo. Aparelho. Que vai facilitar o contato com esferas desencarnadas. É tipo um celular vivo que liga para morto. Você dá um oi para quem já foi. Um Tim que é sem fronteiras. O que o cara está falando? Ele está falando que o espectro da espiritualidade, que é energético, que é energia, vai entrar dentro da nossa zona de conhecimento. Lembra do sobrenatural e sobrenatural? Natural e sobrenatural? Vai alargar isso. Gente, até um século atrás a gente não sabia o que era raio ultravioleta. Aí tostava meio-dia no sol. Depois tinha câncer de pele e não sabia por quê. Ah, é castigo de Deus. Não, filha. É insolação. Raio ultravioleta em excesso. Só que a gente conhecia a raio ultravioleta? Não. Então a gente tinha medo. Aí punha a culpa em alguém. Porque é isso que a pessoa com medo faz, né? Põe a culpa em alguém. Ou no diabo, ou em Deus, o que for. Veja, quando ele está falando isso, ele está falando que vai haver uma tecnologia, ou que a nossa tecnologia, a nossa ciência vai chegar a um ponto de compreender o modus operandi da espiritualidade. Aí deixa de ser domínio religioso. Você percebe? E a espiritualidade passa a ser domínio o quê? Da ciência? Natural. Natural, é você. É você sem esse corpício, bem. Oi? Você quer manter esse corpício? Ah. Conte. Ó, tem que descontar, só pra falar. Eu achei que era trote, menina, quando você começou a contar. Gente, que extraordinário. Olha, depois nós vamos conversar, mas na verdade, provavelmente, o que aconteceu foi que você tem alguma mediunidade para efeito físico, tá? Para efeitos físicos, que é uma mediunidade normal, eu também tenho, várias pessoas têm. Essa mediunidade pode ter favorecido uma espécie de adaptação temporária no seu aparelho para possibilitar esse contato. e o que você viveu foi o famoso fenômeno das vozes eletrônicas, mas aí extraordinário mesmo, que foge a todos os padrões. Sensacional seu depoimento. E quem diria que o Chico já falaria dessa tua experiência, hein? O Chico já tinha previsto isso. Agora, você imagina a felicidade e toda a motivação que você colheu desse processo e o que isso vai significar quando tiver um chip desse em cada loja, no mundo inteiro, e as pessoas tiverem certeza do além-túmulo. Você percebe? É tecnologia, é conhecimento. A gente volta, Emmanuel, que fala: conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Acabou o medo da morte. E sabe o que acontece quando acaba o medo da morte? Acaba o medo da vida. A gente vive sem medo quando não tem medo da morte. Ó, vai descontar mais 10, só para falar. Quer deixar pro final? Guarda aí, aguenta. Ah, sim. Vai ter muito mais. Ó, vou seguir. Ah, tá bom. Mas no final, senão o Renato já falou que vai descontar do cachê, já tá ficando... Ó, vai mais uma pra frente. Isso aqui já nem... Depois de tudo que o Renato mostrou, gente, entrem no YouTube e tirem suas próprias conclusões. O fenômeno tá no YouTube. Não tem mais dúvida. Pode passar pra frente, nem vou falar disso aqui. Pode passar isso pra frente também. Vamos lá, isso aqui já falei, graças a... Como é que você chama? Elza. Não é a Soares, mas deu show aqui hoje. Nem precisei daquele outro slide depois do que ela falou, porque ela resumiu aquele slide com a experiência dela. Você percebe, Elza, quanto tempo você estudava espiritismo? Mas você começou com esse amigo. Então, um quê? Uns quantos anos? Uns 7 anos. Você conseguiu, por essa tua experiência, pessoal, dá para diferenciar o que é conteúdo e o que é conhecimento? Ah, dá. Conhecimento é o contato com a verdade. Mudou sua vida, Elza? Porque conhecimento gera movimento e movimento gera transformação. Entendeu? Vamos em frente, ó. Perspectiva gera expansão de consciência, gera integração cósmica. E aí, depois que você está integrado, você quer construir um mundo bem melhor. Vai para frente mais um pouquinho. Gente, é mudar o nosso status. Quanto tempo eu tenho agora, Renato? Que tinha que acabar agora. 5 minutos de samba aqui. Olha só. Eleanor Roosevelt falava o quê? Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Não precisa nem comentar, né? Você acha que o mundo de regeneração vai discutir o quê? Big Brother? Hã? Copa do Mundo? Lava Jato? Vai discutir ideias, gente. É o que o Platão falava do tal do mundo que está além das nossas paixões. É o conhecimento, é a verdade, né? É a experiência com a verdade. Vai para frente um pouquinho para mim. Vamos lá, olha só. Eu quero deixar dois cientistas aqui. O primeiro é o Masaru Emoto. Vai pra frente. O Masaru fez uma... Já é desencarnado, mas ele fez uma experiência com água. Vocês conhecem a experiência? Quem conhece? Todo mundo conhece, né? A mente afetando a molécula da água. A qualidade do pensamento. O Masaru pegava uma amostra de água, submetia a vibrações diferentes. Imagina você entrar no laboratório de um japonês e estar conversando com um copo de água. Você fala, me dá um desse aí também, mano. Quero entrar nesse barato, né? Falava, submetia essa amostra a essa vibração, ou às vezes xingava. Aí era mais engraçado ainda, né? Xingando a amostra, ou elogiando, ou pondo música para essa amostra de água. Ele coletava, congelava, né, e fotografava o cristal no microscópio. Então mostrou o quê? Que as formas se mostravam mais ou menos harmoniosas de acordo com a interferência. Veja aqui, ó, antes da benção budista, depois da benção budista. Vai pra frente pra mim. Ó, maligno, seu tolo, eterno. Olha que diferença, né? Diferença, né? Vai em frente. Ó, você me dá nojo, amor e gratidão. Olha que loucura. só com as palavras. Sabedoria. No site da fundação dele tem inclusive uma amostra submetida a um discurso do Hitler. Vocês não sabem o que acontece. Olha só, Amazing Grace, lembra aquela música? Imagine, do John Lennon. Olha só que loucura. Então, claro, lembrando resumidamente, né? 70% do nosso corpo é feito de água e 71% da superfície da Terra está coberta de água. Vai mais um pouquinho para frente. Olha só, isso é tecnologia. Isso é tecnologia, isso é detectável. Já tem outros experimentos que falam do poder da imposição das mãos, do poder da oração à distância. É incrível, é incrível. A não localidade, a interferência das nossas consciências. E é disso que os seres que estão nos contatando... Derrubei água aqui. Falando tanto em água, derrubei água aqui. Tinha... Se não caga na entrada, caga na saída. Vai pra frente, vamos mais um. Ô, Juliano. Konstantin Korotkov, ó, ele pegou isso aqui. Lembra da fotografia Kirlian? Passa mais uma pra frente. Lembra da fotografia Kirlian? Ele pegou essa fotografia aqui, ele desenvolveu uma tecnologia... 1000 anos para frente. Isso aqui virou bicicleta perto da Ferrari que ele desenvolveu. Ele desenvolveu uma técnica chamada Gas Discharge Visualization, em que você mede essas emissões energéticas do corpo dos objetos e mapeia e quantifica em tempo real. E o que esse cara descobriu em 30 anos de pesquisa? Ele descobriu que qualquer mal do corpo físico vai se manifestar nesse campo energético ao redor de nós com pelo menos 2 anos de antecedência. Então, se o cara vai ter uma úlcera, por exemplo, o campo já vai ficar afetado aqui com 2 anos de antecedência. Aí, mais do que isso, vai para frente. O cara já está com esse equipamento em departamentos de diagnóstico em toda a Rússia. Se chegar lá, você tira um raio-x não só do corpo, mas da alma também. Olha que louco. Passa para frente. O legal foi que ele pegou uma planta, começou a medir esse campo, chegou o assistente dele com a água para regar a planta. O campo da planta fez assim, ó. Aumentou. Por quê? A mente interfere. A qualidade daquilo que você pensa interfere no ambiente que você está. A transição planetária acontece quando a qualidade dos nossos pensamentos, lembra lá da Eleanor Roosevelt? Se elevar. Porque essa qualidade de pensamento garante uma qualidade de campo melhor, essa qualidade de campo melhor garante um ambiente melhor. E isso, para fechar para vocês, ó, o Emmanuel diz isso aqui no livro Pensamento e Vida. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento, claro e correto com ação edificante, ele interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos. Emmanuel falou isso através da psicografia de Chico Xavier na década de 40. Legal, né? Antecipou só 70 anos o trabalho do Masaru Emoto. Eu fecho para vocês com aquele pensamento do John Lennon. Pode passar para mim, Guilherme? Que é... You may say... Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. E eu finalizo para vocês com um convite. Se você gostou desse tipo de assunto, se você gosta... desse tipo de conteúdo, se você está buscando isso, eu queria convidar vocês a conhecerem o Círculo, que é o nosso movimento online, mas que já está se expandindo por todo o Brasil e alguns países do mundo, que é um movimento que entende isso, que o conhecimento gera movimento e gera transformação. Vou deixar vocês com o vídeo e depois a sessão de perguntas. Já pode vir aqui os homens de preto, só não estão de preto hoje, mas eles vão me prender. Guilherme, coloca aquele vídeo para mim, por favor. Ele se chama Círculo. Som. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Vamos encontrar uma realidade. Darwin uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas agora de vocês. Claro, como é pelo Face, se puder chegar mais perto aqui rapidinho quem vai fazer, que daí eu ponho o microfone aqui, ou a gente senão repete não sai também, o áudio. Não tem problema. É. Mas só lembrar que antes de, ao final das perguntas, nós vamos fazer uma foto oficial aqui do evento, então se todos puderem permanecer até o encerramento, e também temos o sorteio de algumas coisas muito interessantes aqui, além de um coffee break na saída que nós já preparamos também, ok? Pode falar. Qual é o seu nome, por gentileza? Meu nome é César, sou de Jacareí. Sou espírita, umbandista. Gosto bastante da área de ufologia e sempre digo, até mesmo para minha filha, que a casa do meu pai possui muitas moradas sempre. Com relação à bomba atômica, eu, infelizmente, já tive a possibilidade de passar perto de uma e garanto que a não é nada boa a vibração, tá? Com relação a essa bomba H, o que eu, a espiritualidade vê que essa bomba que vale 10 bombas atômicas que esse japonês, não, o chinês louco lá, o coreano louco tá fazendo, o que a espiritualidade faz com relação a isso? E só completando, não sei, já assistiram o filme Área Q? Eu acho fantástico, é uma boa sugestão. Área Q é um filme nacional, vale a pena ver. É um filme que mexe bastante com tudo acho isso que a gente falou. O melhor trabalho da Estação Luz Filmes é esse aí, na minha com opinião. Certeza. Eu já falei isso lá pro pessoal da direção. Obrigado lá. E parabéns. Assim, ó, a espiritualidade não vai resolver os nossos problemas, né? Mas eu penso particularmente que existe muita propaganda de medo em cima das notícias do ditador coreano. Eu acho que é uma política de medo, é uma política de braço de forças, porque o pensamento estratégico militar ele não entende o vácuo de força, o vácuo de poder. Então, ou você faz ou você não é visto, reconhecido. Mas eu vejo, particularmente, a gente teve algumas intuições quando do lançamento do Prêmio Nobel, de que se trata de fato de uma iniciativa de contrapropaganda que partiu das esferas superiores do nosso planeta. Isso eu estou dizendo para você a partir da minha experiência mística. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Mas dentro das minhas experiências eu percebi, e o nosso grupo, na verdade, de estudos do Círculo percebeu, que esse prêmio foi dado a essa campanha como uma contrapropaganda em nível global a essa política de medo. Tem gente que está falando assim, mas é uma inocência achar que eles vão abolir as armas nucleares. Não, não é uma inocência. É tão inocência quanto achar que existe um jeito melhor de tirar um dente cariado que não com um alicate. Não é? e de repente a gente evoluiu. Então, eu penso que a gente esteja caminhando para esse lado. Mais alguém? Bom, parabéns ao Renato, Juliano, parabéns pela palestra, parabéns pelo evento. Eu sou o Mauro, do Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Minha pergunta é sobre cinema, né, sobre conhecimento. Rapidamente, aqui do Brasil nós tivemos Operação Prato em 77, Noite Oficial dos OVNIs em 86, Caso Varginha em 96. Cadê os cineastas brasileiros para colocar isso nas telas? Estão tudo passando a caneca pedindo esmola. Eu adoro todos esses casos que você falou, mas você esqueceu do maior caso de todos, que é o grande desafio para os meus próximos 5 anos, que é o general Alfredo Macir Uchoa. Não tem ufólogo nesse país cuja obra ultrapasse a dimensão, a grandeza e a profundidade do trabalho do general Alfredo Macir Uchoa. E isso precisa ir ao cinema. Já tem, inclusive, uma roteirista que me procurou com um roteiro desenhado pronto. Qual que é o problema? Ninguém quer investir em filme espiritualista e filme ufológico. Ponto número um. Ninguém quer associar a sua marca com esse tipo de conteúdo. Então esse é o ponto número um. Daí a gente pensa assim, vamos fazer Lei Rouanet e captar com verba de cultura. Depois da Lava Jato, não existe mais Lei Rouanet nesse país. Porque todo mundo que captava grana sabia que se a Petrobras te pagasse 100, você tinha que devolver 50. Todo mundo sabia. A Posate Filmes sempre usou o caixa próprio. Em outras palavras, dinheiro do meu bolso e da minha carteira. O Data Limite foi bancado pelo meu bolso, no meio de nós, o The Afterlife Investigation, Projeto Terra, Data Limite, todos foram bancados pelo meu bolso. Toda a programação do canal da Posate Filmes, até o mês de setembro, foi bancado por mim, pela minha empresa. A partir de setembro, com o início do círculo, é que começou a ter recursos e nós estamos planejando agora as próximas produções com base nas pessoas que entram, se comprometem e entendem a importância da propagação. Agora, você produzir documentário e você produzir filmes, você tem uma diferença orçamentária muito grande. Porque no meio de nós, por exemplo, que foi o último documentário, custou 50 mil. Então, para fazer esse dinheiro retornar, é mais fácil. O Data Limite custou 120. E teve viagens internacionais, teve uma série de coisas. Então já complica um pouco mais. Quando você vai falar de um filme que nem Nosso Lar, que é um dos maiores sucessos espíritas, né? Poxa, e tem gente que. Um monte de gente que não gosta, que critica, ai, que efeito visual tosco, ai, que isso, ai, que aquilo. Porra, custou quase 15 milhões. Então você imagina. Infelizmente, esse é o estado atual do nosso cinema. O André da Federação Espírita André Luiz, o André Marosso, para fazer o Nos Passos do Mestre, que foi um documentário, ele fez um crowdfunding. Ou seja, saiu pedindo para todo mundo, tipo, ó, me ajuda aí, vamos fazer, e conseguiu realizar. Então, assim, Nosso Lar 2, que é o tal do filme dos mensageiros, não sai porque está faltando capital os outros 30% da verba. Então, assim, complicadíssimo, complicadíssimo. Mas eu acredito muito na iniciativa do Círculo, porque, primeiro, ela foi inspirada pela espiritualidade, e, segundo, porque ela cresce mais do que qualquer coisa, em qualidade, em conteúdo, em vibração e em ações. Então, eu acredito, pelas projeções que a gente tem, que no ano que vem, graças ao Círculo, graças ao movimento que a Posate está começando, a gente consiga lançar 2 documentários. Né? Agora, a gente chegar a um longa-metragem, aí vai requerir... Talvez, né? É porque, assim, infelizmente a gente recebe muitas críticas, mas eu nunca recebi um empresário espírita com um cheque. Tipo, crítica eu recebo todo dia, mas cheque eu nunca recebi um. Né? Tá transmitindo ainda? Ah, que bom! Fica o recado pra internet também, né? A Posate recebe crítica todo dia, mas ela nunca recebeu um cheque falando, olha, eu patrocino a próxima produção. Mas, I believe in miracles. Obrigado. Ô, Juliano, aproveitar e perguntar rapidinho. Você, eu, agora recentemente, e até outros, passou por uns contratempos por causa da ufologia científica e espiritualista. Igual eu falei para você, eu estou entrando há pouco tempo na espiritualista E, igual eu falei, para mim é um mundo fantástico. É ali que tá as respostas que a gente falta. Por que que você acha que essa dificuldade de os ufólogos, principalmente os mais antigos, os que estão há mais tempo, em aceitar e prefere parar naquele determinado ponto e não continuar adiante naquilo e querer pelo menos não digo aceitar, mas pelo menos começar a estudar, ver se, o que, que tem ali, porque, até porque teve vários eventos e todos os eventos desse tipo são casa cheia, né? E não sei, por que, que você acha que essa, a sua opinião, assim, por que, que você acha que está tendo essa desavença ou não tá difícil de aceitar? Porque eu acho assim, caminha junto, né? Igual a gente falou e até a gente viu no seu documentário. Caminha junto. Mas por que que, ao mesmo tempo que caminha junto, tem gente que acha que ainda é separado? Não dá para entender, né? Qual a sua opinião nisso? Eu penso assim, ó. Eu não acho que caminhe junto. Porque para caminhar junto, você tem que ter duas coisas. Só está junto quando você tem mais de um. Né? Quando você tem dois. Então, tem dois cavalos caminhando juntos, um do lado do outro na mesma carroça. É, não existe duas coisas. Não existe duas ufologias. Não existe científico. A gente divide para a nossa pedagogia, para facilitar. Mas a ufologia é uma coisa só, ela é um fenômeno integral. E eu diria que a ufologia assim, o termo ufologia, ele é obsoleto. Ele está com os dias contados. Nós já podemos pensar o que é que nós vamos escrever na lápide da ufologia. Porque ufologia nasce do termo UFO, que é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. Nós já identificamos, nós já sabemos o que é. Então eu diria para você que qualquer pessoa que tenha lido a obra do General Shoah, por exemplo, e tenha compreendido, tenha se deixado afetar pelas consequências filosóficas daquele conhecimento, já tem uma linha de pensamento muito parecida com essa que eu estou apresentando. Então, eu não posso discorrer sobre a postura daqueles que ainda não entenderam a integralidade indivisível do fenômeno. Uhum. Né? É, eu posso discorrer sobre o que eu tenho feito, né? E dos avanços que eu tenho feito. E do fato de que, ainda esta semana, na quinta-feira, provavelmente, nós vamos publicar a pesquisa no meio de nós, oficialmente, no canal da Posat Filmes, onde nós entrevistamos 681 pessoas que se entendem como médiums, das quais 65% afirmam terem tido experiências mediúnicas ou canalizadoras com seres energéticos, consciências não físicas que não são seres humanos desencarnados, ou seja, que não são espíritos. Uhum. 681 respondentes, ou seja, mais da metade, mais de cada dois, um pedaço, afirma que está tendo isso em todo o Brasil. Então eu quero ver quem é que vai falar que a parte ufologia espiritualista é bobagem depois disso. Uhum. Quando 30% desses entrevistados afirmam que junto com as canalizações são vistos fenômenos no céu. 30% desses entrevistados estão falando que depois as canalizações amanhecem na manhã seguinte com marcas no corpo que eles não sabem de onde vieram. Quando 20% desses caras estão falando que estão acontecendo fenômenos físicos durante as sessões, elétricos, luzes, som. Quando 12% desses caras estão afirmando, inclusive, a própria materialização dos seres. Então, assim, vamos ser científicos. Nós vamos publicar essa pesquisa esta semana. E aí nós vamos ver os desdobramentos. Porque nós temos que levar o jeito de pensar. Se é para discutir ideias, como Eleanor Roosevelt sugeriu, nós vamos discutir ideias. E é a iniciativa que a Posat Filmes está tomando essa semana em resposta a esse movimento de separar a ciência de espiritualidade. Não. Porque eu acredito cada vez mais que a espiritualidade começa a sair cada vez mais dos domínios da religião e entra para os domínios da ciência, de forma pedagógica, em prol da evolução do nosso planeta. Então, foi por isso que eu convidei a doutora Gilda Moura, doutor Euvaldo Cabral Júnior, para nos assessorar. São cientistas de altíssimo gabarito, para nos assessorar na composição dessa pesquisa, na realização dessa pesquisa, e vocês vão ver o resultado por vocês mesmos. E diga-se de passagem, muitos médiuns kardecistas sofreram perseguições das federações porque diziam estar em contato com seres de outros planetas. E os seres estavam realizando curas, como as que o general Ochoa viveu. Curas físicas. E aí eles começaram a ser perseguidos. E eu vou dizer para vocês que quase 40% dos respondentes se dizem ou se declaram espíritas kardecistas, e dentro deste grupo, um em cada dois médiuns afirma ter tido um contato ou já ter tido contato mediúnico com seres que não são daqui. Então eu quero saber o motivo da perseguição, né? Eu quero saber o motivo. Se é para discutir ideia, vamos discutir ideia. Eu não consigo pensar em outra coisa, é medo. É medo. Vou fazer mais comigo aqui. Tem mais alguém? Daí eu já encerro, já, porque senão não vai dar tempo. Eu vou sortear rapidinho com o pessoal aí. Só vai falar a última. Juliana, o que você poderia falar, se você souber ou ter algum contato com a Mônica Medeiros, sobre aquelas curas lá em São Paulo que ela faz através dos ETs? Eu sou muito amigo da doutora Mônica. A doutora Mônica frequenta a minha casa e eu frequento a casa dela. Nós fazemos piada por WhatsApp, então é nesse nível, né? Eu gosto muito da Mônica, não porque ela é uma médium, porque ela é um canal, mas porque ela é cristã. Eu reconheço no que ela faz o cristianismo puro de Jesus, sabe? Aquela coisa altruísta. Então eu admiro a Mônica pra caramba. Eu falo que eu sou da turma da Mônica, né? Eu brinco com a Margarete, né, que a gente faz parte da festa estranha com gente esquisita. Esse é o nosso movimento. Eu, particularmente, nunca acompanhei as sessões da Sheliana. Tá? O que eu posso dizer para você é que nós fizemos uma reunião esse ano na minha casa, em abril, e eu pedi para a Sheliana vir. Eu falei, você pede para a Sheliana vir, porque eu não estou com tempo de ir no Consolador e eu quero conhecê-la. Aí deu um tempo, a Mônica me respondeu e falou assim, a Sheliana vai estar na sua casa às 9. Eu falei, ETzinha metida, né? Marcou horário ainda. Mas até aí, eu tinha visto os fenômenos, né? O eletroencefalo da Mônica, que foi pro no meio de nós e tal, e todos os testes, a própria regressão que a Juda fez nela e tal. Então, eu tinha uma certa confiança no fenômeno, mas eu sempre confio desconfiando, né? E é assim até hoje e é com tudo, tá? São poucas coisas que eu não desconfio, eu sempre coloco os fenômenos à prova. Acho que é um critério kardeciano. Quando a Mônica foi para minha casa, nós começamos a tomar café e não sei o que. O Lorenzo era pequeno, devia ter uns 6 meses na época. Ele conseguia ficar em pé se apoiando nas coisas. Foi chegando 8:55, a gente estava tomando todo mundo café, conversando, dando risada. Foi chegando umas 8:55, a Mônica foi ficando meio esquisita. Meio tonta, meio tal. A gente olhou no relógio, era o tal do horário que ela ia chegar, ela falou assim, e ela assim, meio zonza, meio groga, falou assim, já tá chegando. Eu falei, ótimo. Fomos pra sala. Ela ficou em pé, e quem vê um processo de psicofonia sabe que às vezes é meio caricato até, né? Você vê fica estranho, porque você tá vendo o ser humano, então você tem que prestar atenção na mensagem que tá sendo falada. Porque tem um caricato. Bom, o Lourenço participou de todo o café. E se entreteu com a Mônica, com as tias novas que ele tinha acabado de fazer, mas estava tudo bem. Quando a Mônica fica em pé e começa a canalizar a mensagem da Sheliana, ele fica em pé do lado dela e começa a dar risada para ela. E a Sheliana conversa com ele. Ele tinha 6 meses de idade. Nessa ocasião, eu vou me complicar. Tá transmitindo na internet? Eu vou me complicar, Mônica, mas faz parte. Está assistindo? Ah, que bom. Nessa ocasião, a gente teve muitas instruções dos nossos trabalhos, muitas coisas que não estavam resolvidas e que a Sheliana falou em abril deste ano e que só foram acontecer no final. Dentre as coisas que ela falou, ela nos disse assim, olha, o grupo de ufologia que vocês estão não é o grupo de ufologia que vocês vão ficar. E vocês têm uma outra linha, vocês têm um outro trabalho para fazer. Então, vocês não precisam fazer nenhum movimento para sair. Mas vocês também não precisam estranhar se fizerem um movimento para saírem com vocês. Em abril nós ouvimos isso da Sheliana. Então, quando aconteceu essa cisão toda e tal, que não é uma cisão, na verdade, é só assim, tipo, a gente não concorda, a gente vai tocar nesse lado mais integral, né? A gente entende a ufologia integral e tá tudo certo, todo mundo se respeita, não é que ninguém brigou, tá de mal e ninguém fala mais. Eu ligo pro Jevaer, respeito o trabalho do Jevaer, acho o Jevaer um puta de um cara, tem um legado histórico, eu tenho respeito pelo cara, entendeu? Só que a gente tem não tem adesão, tem um estilo de trabalho diferente, tá tudo bem. Porque não vai todo mundo se converter a uma coisa só no mundo de transição. Mas todo mundo vai aprender a respeitar e a aprender com a perspectiva do outro. Então é isso que está acontecendo. Mas você vê que coisa interessante. Nós somos avisados pela tal da ET em abril. Então isso para mim, assim, ó, se eu acredito 100% na Sheliana, não, eu coloco a prova. Porque a própria Mônica também põe. Eu também coloco ainda a prova, ainda hoje. Eu vivo cutucando. Quero mais prova. Só que esses dois, para mim, me acalentaram. Falaram assim, se é ou se não é, a certeza nós nunca vamos ter. Mas eu tenho elementos suficientes, primeiro, para respeitar ela como médium, como cristã, como pessoa, como que ela é foda, eu adoro ela. E eu tenho todos os elementos que eu preciso, ou bons elementos, para respeitar o fenômeno e observar esse fenômeno com respeito. Entendeu? Porque nós fomos antecipados por ela. Então, eu acho que isso dá uma ideia, né, de, uhum, da minha visão, sim, da Sheliana. É isso. Quero agradecer a todo mundo. Vocês ficarem nos lugares só um minutinho, que a gente vai tirar uma foto oficial do evento. E eu o Juliano já sorteou tudo, que eu já entrego o material para vocês, quem foi sorteado. Daí a gente vai um coffee break. Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Pode falar. Gente, só para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer, obrigado, obviamente, a presença de todos vocês para um assunto que ainda, como se percebe, não é uma coisa que, como o Juliano falou, o Renato falou, não toma tanta atenção na mídia, por motivos óbvios. Mas é ótimo que tenha esse grupo de pessoas interessadas nisso, buscando conhecimento, principalmente com grandes fontes de informação como o Renato Motta e com o Juliano Posati, que também muito prontamente aceitou o nosso convite, de coração, diga-se de passagem. E agradecer também aqui a Posati Filmes e a Miassi Foto, que é nosso fotógrafo, que está fazendo as fotos oficiais do evento aqui. Que também o Portal Entre Mentes também, que eu tenho uma coluna. Portal Entre Mentes. Pessoal do Facebook, conectar com a gente. Pessoal Vivência Espírita, programa Vivência Espírita, que está transmitindo para a gente. Isso, exatamente. E também para vocês curtirem a página Aliança do Amanhecer no Facebook, que também tem muito conteúdo, inclusive do Juliano, conteúdo da Mônica de Medeiros, muito conteúdo interessante lá também. E quem tiver saber de algum relato, uma coisa, vocês todos aqui com certeza pegou meu WhatsApp ou até pela página do Aliança do Amanhecer, pode mandar inbox, pode mandar pelo Facebook, meu Facebook também é Renato Motta, o ufólogo, vocês acham lá também, pode adicionar, fica à vontade, tá? Obrigado a presença de todos e eu acho que, se Deus quiser, em breve a doutora Mônica de Medeiros vem também. Daí ela vai ser, eu acredito que ela vai ser a próxima. Obrigado, viu, Juliano, pela presença. Obrigado a todos.